We'll be right back. Web Centurion de Mossoró. We'll be right back. Esporte. Está começando mais um especial Centurion. Aqui na sua rádio web Centurion. A partir de agora você confere com o melhor de seu cantor, cantora ou banda preferida. Eu sou o Cláudio. A gente começou a banda em um outro momento, né, da vida aqui, foi lá nos anos 80. Também era tão difícil quanto, mas e tinha, com a diferença que não existia internet, não tinha facilidade para conseguir instrumento. Quer dizer, tinha talvez até mais dificuldade do que agora para você começar uma banda, mas como todo mundo, cara, se você está afim de fazer uma banda, compor as suas músicas, você senta lá com o seu instrumento, aprende a tocar e faz. Isso não muda nunca, né? Em qualquer época, em qualquer período. Isso aí, aqui é o Sérgio Bezzi, baterista. Então é isso, no primeiro momento que a gente começa a tocar lá nos anos 80, o próprio estilo thrash metal nem existia como nome. Isso só veio ser feito depois. A gente começou a tocar um som mais rápido e pesado. E aí esses nomes, nomenclatura toda foi vindo, né? Speed metal, thrash metal, power metal e tantos metals. Na verdade, o metal não tinha uma grande aceitação no início, mas isso foi pouco a pouco mudando e foi abrindo todo o espaço aí para metal, que hoje a gente vive uma outra realidade. Centurion, a sua rádio na web. Ambição após ambição, suas medalhas de mineiro infernal, colocando o seu pacto em ação. Líder político e militar, sua mente e sobrenatural. Soldados do inferno a marchar, a batalha o seu ideal. Líder nazista, líder infernal, a força de sua mente narral. Para conquistar, esse é o grande ideal. Judeus pagam com a vida, o mundo paga com a guerra. Todos gritam pela paz, todos gritam pela guerra. Líder nazista, líder infernal, a força de sua mente marral. Todos destruídos. líder nazista, líder infernal, a força de sua mente o marral. Líder nazista, líder infernal, sua ambição a destruição. Cláudio falando, o que mudou na banda de ontem para hoje, de ontem que eu falo do início, né, da gente até hoje, bom, começando pelos integrantes, né, nós éramos um quarteto inicialmente, quer dizer, pré-primeiro álbum, na demo, quando a gente ainda estava querendo virar o Taurus, nós éramos um quinteto, éramos duas guitarras, baixo, bateria e voz. Aí, a partir do momento que a gente gravou o disco, já passamos para um quarteto, então, e ficou essa formação durante muitos anos, até a saída do Otávio, vocalista, quando nós gravamos o segundo disco, Gesiel, que entrou na banda em 87, 86 ele entrou na banda, né, e ele tocava guitarra também, então passamos a ser um quarteto diferenciado, com duas guitarras também. Centurion. Quanto à sonoridade, a gente continua fazendo o mesmo som que a gente sempre gostou de fazer. A mudança, na verdade, o tempo passou, mas a gente continua idealista, pensando ainda nas mesmas, tendo ainda as mesmas atitudes em relação ao som, à música que a gente quer fazer, né? Acho que é isso, né? Uhum. Beleza, isso aí. Agora aqui é o Sérgio. A gente está aqui no estúdio, do estúdio que a gente ensaia, então tem uma sonoridade. Agora o Otávio acabou de chegar aqui, atrasado. Fala, irmão. Então, isso aí, tamo junto aqui. Fala aí, Otávio, dá um alô pra galera aí. Boa noite, galera, beleza? Tamo junto. Ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Centurion, a sua rádio na web. Rádio Web Centurion de Mossoró. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Galera, então, a gente começou lá atrás, é o Sérgio que está falando, e as influências eram as influências do metal dos anos 70 e 80, metal de 70, né, do rock pesado dos anos 70, que a gente escutava Black Sabbath, Purple. A gente começou ouvindo essas coisas, mais o Motorhead, que começou a trazer uma coisa mais forte, rápida. A partir daí, o começo do Metallica, bem o início, e o Slayer começou a ter uma presença pra gente também forte, que foi decisivo, na verdade, assim, pro estilo que a gente faz hoje, né? Então, acho que basicamente é o metal, né? Metal que influenciou a gente. Claro que tem outras coisas, como o pagode, sabe? O Otávio falando, pô, eu sou muito fã do Black Sabbath, né? E bem, foi uma influência muito forte. O Iron Maiden também, quando veio, fez uma diferença muito grande no contexto do metal, principalmente na época. Mas, pô, o que me atraía muito, assim, que eu era fanzaço mesmo, era meio Full Fate, por causa do King Diamond. E bastante o Slayer também, que era um som que me agradava muito, que eu achava muito foda na época. E aqui é o Claudio falando. Cara, as influências nossas todas são... A gente circulava no mesmo lugar, né? Assim, nas bandas de rock pesado. Na época não era nem heavy metal. Era heavy metal, né? Mas, assim, as bandas lá de trás, dos anos 70, né? Mas nos anos 80, a cena dos anos 80 de heavy metal foi muito importante pra gente. Como Iron Maiden, Judas Priest, Savatage, o próprio King Diamond e o Merciful Fate. A gente também tinha super influência desses caras. A gente, de tanto tocar essas músicas nos ensaios, a gente acaba absorvendo tudo isso também. O Metallica foi muito importante na vida da gente, o Slayer também. Centurion, a sua rádio na web. Então a gente tem alguns trabalhos dessa nossa história de composições. Nosso trabalho é autoral totalmente. Então desde o início a gente compõe, e o nosso processo de composição é um processo em que a gente dá um certo mergulho para poder realizar isso. Então eu não sei se a gente consegue falar do que inspira propriamente, mas temos aí um momento de realizar o que está saindo. O que está saindo naquele momento nos riffs. A gente tem muito a base das músicas nos riffs e na velocidade. Então, em torno dos riffs e da velocidade, as composições vão se fazendo. Aqui é o Cláudio, botando mais o pé no chão, tanto que o Sérgio falou, tentando traduzir isso. É o procedimento que a gente utiliza, né? Então a gente pode dividir em duas partes, na parte da letra mesmo, do que a gente quer dizer, e da música que a gente está compondo. Em relação à letra, a gente faz uma crítica social, sempre foi isso, sempre a gente está ligado no que está fazendo, política, social, religiosa, a gente está sempre ligado, e uma posição sempre crítica quanto a isso. Em relação musical, a gente está sempre pensando na questão do conjunto. A gente está sempre junto, tocando, e quando a gente está tocando, as coisas começam a sair, os riffs saem, as ideias são conjuntas, é um círculo que acontece aí. E é um bom, né? É um bom círculo vicioso esse, não vicioso, de habilidade. Centurion, a sua rádio na web. Nosso mundo, tanto por mim esperava. Centurion, a sua rádio na web. Aqui é o Cláudio falando. Cara, sobre a indústria fonográfica, a gente nunca teve ligado ao mainstream, na verdade. A gente sempre foi o submundo disso, né? No mundo underground disso. Então, isso lá desde os anos 80, cara. Então, a gente trabalha sempre trabalhou com o independente, sempre no circuito independente. É claro que se tivesse um circuito de maior potencialidade, assim, que as bandas pudessem se aproveitar disso, mas isso não existe no Brasil, né? Não existe um circuito de shows no Brasil de alto nível, de bandas de heavy metal, né? Existem coisas esporádicas, às vezes, né? Mas então a gente teve até época um pouco melhor e tal, mas a gente nunca teve ligado em relação à indústria fonográfica, nisso a gente nunca teve ligado nisso, não. A questão do nosso disco novo, então a gente já está preparando o disco novo, as músicas já estão prontas, a gente está lançando em breve uma música que vai sair numa coletânea também em homenagem ao Black Sabbath. A gente vai tocar uma música chamada Cornucópia, que a gente gosta muito do volume 4 do Black Sabbath, eu acho um dos melhores discos de todos os tempos. E a divulgação com certeza vai ser feita via internet, todas as plataformas digitais. A gente hoje em dia está no Spotify, estamos no Deezer, estamos em todas as plataformas. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Centurion, a sua rádio na web. Escorrem minhas lágrimas de focos, onde ainda a terra os destruirão. Liderados por falsos comandos que trouxe ao mundo derrota. Uma voz que nasce dos mortos, bárbaros herdam suas armas. Liderados por grandes comandos, erguendo no mundo a vitória. Rebelião, guerra, revolta, surge de povo animal. Sangue, deserto, miséria, resto do eterno e grande mal. We'll be right back. de armas se unem. Terceira grande guerra, o final. Vivos pedirão a morte. Falando vocal, bem, o diferencial do Taurus, eu vou generalizar aqui de uma certa forma, porque nossos shows são sempre com bastante energia, nós como todo no palco, a gente tem uma presença forte, né? O som, o Taurus é uma mistura de thrash metal com bastante harmonia. Então o diferencial do Taurus é que eu acho que o som do Taurus é bem trabalhado, né? A gente tem uma sincronia no palco bem forte, né? O Signo de Taurus é um trabalho que foi o primeiro trabalho do Taurus e tá com a gente até hoje, né? Porque foi um trabalho muito bem elaborado na época e tivemos sorte também do público gostar. Então o show do Taurus é o diferencial, é de uma certa forma o contexto da, nós somos muito unidos, a gente se entende muito no palco, então tem toda uma harmonia, todo um sincronismo no palco que dá o peso que o público gosta. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Olha, a gente é uma banda que completou 30 anos de estrada nesse ano passado. Então, nesses anos, a gente teve um relacionamento, uma relação aí com várias outras bandas aqui, de conhecimento, de amizade, aqui do gênero do metal, aqui no Brasil, das grandes clássicas que existem hoje. Nós já tivemos contato, show juntos, passando por todas elas. Sepultura, Ratos do Porão, o Crisium, Metamorfose, Viper, e por aí vai, Dorsal. E então é o melhor de Corsos. Em todas as bandas nós tivemos Cólera, bandas metal, no caso Cólera é mais voltado para o punk, né? Mas é isso, assim, quando a gente está no meio artístico, metal, a gente tem um contato com todos os grupos, muitos festivais, então isso é assim. Inclusive agora a gente vai tocar em Belém, em São Luís, e vamos também participar de lá de festival super legal, Xaninho, e que vai ter ter muitas bandas legais também, o Dead Fish e tantas outras lá. Vai ser mais um conhecer bandas que a gente não teve contato ainda. Cada evento é isso. São novos encontros também com novas bandas, com as pessoas que a gente vai se agregando. Se você está gostando da programação da Rádio Web Centurion, curta nossa página no Facebook, www.facebook.com/Rádio Centurion. Rádio na web. Então, aqui é o Cláudio. Sobre a essência da banda, ela sempre foi a mesma. Assim, a gente insere novos elementos. Desde lá de trás, a gente já trabalha nas gravações, né, com violão de aço, violão de nylon, teclados, sintetizadores, com texturas musicais, sonoridades, ruídos. Se você ouvir os discos, cara, tem todos esses. Então, inclusive, eu compus uma música que está presente no disco, no CD que veio junto com o DVD de 30 anos do Taurus, chamada Plunder Taurus. Plunder significa colagem. Então é uma colagem que eu fiz de todos os efeitos que a gente usou até hoje em todas as músicas. Então seria legal se a galera quiser ouvir, ou se eu puder até tocar aí, também é interessante para vocês ouvirem os efeitos que a gente usou nos quatro discos do Taurus de estúdio. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. We'll be right back. Sérgio, o Taurus, antes de tudo, é um grupo de que a amizade se mantém e que mantém a nossa união, mantém a nossa ligação. Isso desde o início até hoje. Então, todas as mudanças que aconteceram dos membros, o primeiro critério que a gente tinha para escolher era ser alguém que tivesse uma afinidade, que tivesse uma amizade e, evidentemente, que fosse um bom músico, que pudesse também agregar e contribuir para manter o vigor e a força do som da gente, né? Fundamentalmente isso, é isso que mantém a gente até hoje aqui. A gente vem falando de uma irmandade, né? Aliás, o Cláudio é meu irmão. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Morte e guerra aos paus. grandes comandos de grandes nações que assassinam os seus pavões. Morte e guerra a todos os falsos. Morte e guerra aos falsos comandos. Centurion, a sua rádio na web. Otávio falando. Bem, em relação à afinidade da banda, bem, eu pra galera que conhece o Taurus, eu fiz parte do signo de Taurus, depois eu saí da banda, Gesiel passou a fazer vocal e guitarra, e nesse retorno, depois de muito tempo, né, em 2008, se não me engano, a gente conviveu, nós dividimos vocais, né, eu e Gesiel convivemos, juntamente com o Cláudio, aí passou, teve Beto no baixo, teve outros músicos, mas todo mundo muito unido, né, com o propósito de tocar música, de se inteirar no palco. Então, o convívio da galera sempre foi positivo. Esse convívio meu com o Gesiel foi tranquilo demais. Se você está gostando da programação da Rádio Web Centurion, curta nossa página no Facebook, www.facebook.com/Rádio Centurion. Rádio Web Centurion de Mossoró. Alô, aqui é o Sérgio. Bom, o Taurus é uma banda que trabalhou já muito, já conseguiu muitas coisas, já, principalmente no que diz respeito a tocar por todo o Brasil. Isso é uma coisa que nos orgulha muito e que a gente continua a fazer. Então a gente pode chegar a isso, atingir isso. A gente quer continuar, isso é sempre um desafio, é sempre difícil continuar fazendo shows por todo o Brasil. Isso é uma coisa muito legal. Nesse tempo a gente conseguiu, no ano passado, especificamente comemorando os 30 anos da banda, fazer um DVD comemorativo de 30 anos pelo Urubus Records, um DVD com um CD, relançamento do nosso primeiro disco, que foi em vinil, então foi relançado em vinil também pela Urubus Records, que foi muito, muito bacana, uma reedição com todo o material gráfico reeditado, com um vinil laranja que está disponível aí para as pessoas, né? Então isso foram coisas que a gente conseguiu. E tem aí para o futuro algumas outras. A gente vai lançar um novo disco. Estamos lançando agora, em breve também, participar de uma coletânea, como o Cláudio já falou, com o Black Sabbath. Bom, fizemos a nossa cerveja, que foi também uma coisa muito legal, com a Dead Dog, que é a cerveja, uma Black IPA, para quem conhece, uma cerveja forte, muito legal. Bom, estamos aí nas redes sociais também, que é uma coisa para a gente, importante para a gente, para quem está na música, né? Quer dizer, é impossível hoje não ter, então as pessoas podem acessar, nos procurar aí no Facebook, Taurus Thrash Metal, nosso site, redes sociais, enfim, a gente está aí, então estamos em frente. Boa tarde, falando. Cara, em relação a esses objetivos, as perspectivas da banda, a gente realmente sempre lutou por um espaço que a gente, com muita dificuldade, consegue, às vezes não consegue. A gente percebe que o metal nacional não tem muito espaço, assim, não tem muita divulgação, não tem mídia, não tem grandes patrocinadores. Então isso é uma dificuldade que atrapalha não só o Taurus, como qualquer outra banda. São muito poucas bandas no Brasil que tem uma estrutura, um marketing, todo um patrocínio, um apoio por trás para crescer e tocar lá fora e tudo mais. Porque a gente vê muita banda tocando lá fora, mas bancando com o seu próprio custo, né, com o seu próprio dinheiro, não sendo levada por gravadora ou qualquer patrocinador, entendeu? Então a gente isso é um pouco, vamos até dizer assim, um pouco decepcionante por parte de uma banda que eu considero tal de uma banda de inovadora, de uma época de anos 80, que mudou o metal nacional na época, deu uma força tão grande, e a gente não, eu sinto que a gente está na batalha ainda para reverter isso, porque a gente acha que esse nosso novo trabalho vai mudar muita coisa para o Taurus, mas a gente sente a dificuldade como todas as outras bandas. Centurion, a sua rádio na web. Lágrimas e gritos, você Rádio Web Centurion de Mossoró. Então aqui é o Sérgio, queria agradecer aí ao Henrique pelo espaço, oportunidade na Rádio Centurion. Sei que é um novo espaço aí que está se criando, e isso é muito importante para o nosso meio do metal, cada vez mais espaços de divulgação, de acesso para a galera do que são as coisas que estão acontecendo, com bandas com história, com bandas novas. Muito legal. Força aí para vocês, espero que a gente possa chegar em algum momento em Mossoró e na região toda aí para a gente fazer shows. A gente volta e meia tá pelo norte, nordeste, mas a gente precisa circular mais. Então espero que, inclusive, essa nossa palavra aí com vocês possa também ajudar nisso, né? Falou, galera. Teu Otávio, um abraço aí, Henrique, obrigado pela oportunidade. É muito importante pessoas como você que dão apoio ao metal, somente ao metal. Quero dar um abraço aí para todos a galera aí de Mossoró aí, os undergrounds aí, força aí, espero que a gente possa ir aí, né, tocar com a galera aí e botar para fuder tudo aí. E um abraço para todo mundo e salve metal, valeu! Aqui é o Cláudio Vez, cara, guitarrista. É um imenso prazer poder falar com todos vocês e saber que a gente tem muitos seguidores, assim, né? Tem uma corja de fãs, assim, atrás da gente, muito bacana. A gente fica muito feliz com isso, com todas as dificuldades que a gente tem, que todo mundo tem, né, nesse país, né, ainda por cima, né? Mas é um prazer poder ter falado com todos vocês e a gente se vê nos palcos aí da vida. Valeu! Centurion, a sua rádio na web. Se você está gostando da programação da Rádio Web Centurion, curta nossa página no Facebook, www.facebook.com/Rádio Centurion. somente o mundo. Agora quem nasce, somente o maior. Surge de um homem, um momento uau. Quando consigo, uma força maior. Sua ambição não é tão poderosa. Sua força é sua missão. Levando o mundo, guerra por guerra. Trazendo consigo, a vontade. Levando a miséria aos povos. Poder, sangue, vitória. Eis o tema humano. Poder, vingança e ambição. Eis a causa de tudo a falar. Rádio Web Centurion de Mossoró apresentou Especial Centurion. Boa noite. Centurion, a sua rádio na web. 100% das antigas.